6:18. Vamos falar aqui de cultura. Vai começar a produção da. Já começou, né? A produção da segunda temporada do projeto Toca Autoral. As inscrições já estão abertas. E quem vai falar mais pra gente, ele que coordena o Toca Autoral, o Plácido Oliveira, tem um recado pra gente aqui no Band Cidade. Agora 6:19. Band Cidade, aqui você tem voz. Fala galera da Band, aqui Plácido Oliveira, da banda Distintivo Blue e do projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Eu queria fazer um convite aos artistas autorais da região para participar do projeto Toca Autoral, a segunda temporada, que está com inscrições abertas até o dia 15 de março. É um projeto multilinguagem, a gente faz uma produção de áudio, de vídeo, de texto, de fanzine, fotografia, sem custos para o artista. E esse material é sempre disponibilizado gratuitamente para os artistas e para o público em geral. Então as inscrições são para 2 vagas disponíveis para artistas, também vagas para fotógrafos ou cinegrafistas que queiram participar junto com a gente. E também uma novidade que são as vagas para observadores. Então se você não é artista ou é um artista iniciante que gostaria de pegar uma vivência, a gente também tem lugar para você, para a gente fazer um trabalho conjunto, autoral, valorizar a nossa música contemporânea feita aqui na nossa região. Então, para fazer a inscrição, ler a chamada aberta, é só acessar memoria.distintivoblue.com ou nas redes sociais, só acessar o arroba Memória Sudoeste, que lá também vai ter os links para você chegar ao formulário de inscrição. Tá certo? Então, segunda temporada do Toca Autoral, projeto independente voltado à música autoral da nossa região, vagas para artistas autorais, fotógrafos e cinegrafistas e também para observadores. A temporada anterior está disponível no youtube.com/@memoriasudoeste, se você quiser conhecer, e também tem lá o canal para você tirar qualquer dúvida diretamente comigo. Valeu! Band Cidade. Band Cidade. 6:21. Plácido Oliveira. É, ele é vocalista, né? Um dos membros da banda Instintivo Blue. E a gente, toda a equipe Band, deseja sucesso aí no projeto Toca Autoral. É muito importante a gente incentivar o artista compor. É muito importante incentivar o artista criar. Lendo uma outra biografia da Rita Lee, e ela deixa um conselho ali às artistas, né? A Rita Lee é uma referência para muitas mulheres da música. Ela diz o seguinte: meninas, aí eu já não são bem as palavras da Rita, né? Tem uma variação aí no que eu vou falar, mas ela diz isso de outra forma. Meninas, componham. Exerçam o trabalho da composição. Entre no banheiro, pegue seu violão, toque, vai encontrando palavras, mas exerça, é importante a composição para quem quer militar na arte em toda a sua diversidade, em toda a sua abrangência. Eu achei muito interessante essa passagem dessa uma outra biografia da Rita Lee.